Hino 223 da Harpa Cristã. Na minha alma reina a paz. Abra sua Harpa Cristã, hino 223, e louvemos ao Senhor. Na minha